Sobre o autor, Tom Tenney é a voz mais jovem de três gerações de evangelistas. Nascido em 1956, ele começou a pregar aos 16 anos. Tom já passou quase 10 anos como pastor e 17 como ministro itinerante, tendo pregado em mais de 30 países e na maioria dos estados americanos. Ele também publica o periódico Gume Cortante. Tom é um renomado avivalista e tem sido usado no ateamento e na manutenção das chamas do avivamento. Apesar de também ter tido experiências com milagres, ele privilegia a intimidade e a humildade diante de Deus. A maior obsessão de sua vida é a busca da presença manifesta de Deus. Tommy e sua esposa Jenny residem em Louisiana, nos Estados Unidos, com suas três filhas, Tiffany, Natasha e Andrea.